sim, é seu fruir perdão aqui na terra, o mar por onde for, com o Senhor é céu ali, muito longe. Então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu.